O anúncio foi feito ontem à tarde, no CT do Sport. Nelsinho Batista, que estava bastante chateado, fez duras críticas à direção de futebol do clube. Um filme que eu vi há 9 anos atrás, né? Um filme que eu vi há 9 anos atrás. Eu estou vendo hoje, né? Eu estou vendo hoje novamente. O terrorismo dentro do CT, né? Um dia querem tirar o fisioterapeuta, um dia querem tirar o departamento médico, um dia querem tirar o analista, um dia querem tirar o auxiliar técnico, e os problemas só trazem problemas para a gente dentro do CT. Eles não trazem as soluções. Nós é que temos que buscar soluções. Eu fui obrigado a vir tratá-los como eles me tratam, que eu não sou um profissional qualquer. Eu sou um profissional que tem de carreira de futebol 55 anos. O que eles estão querendo armar, eu já detecto muito antes. Só que há 10 anos atrás eu saí calado daqui. Dessa vez eu não poderia sair calado. Eu tenho que denunciar. Nelsinho decidiu entregar o cargo logo após as declarações de um diretor do Sport antes da partida contra o Botafogo, nesta segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. O dirigente disse que o clube dava uma boa estrutura para o técnico e que futebol é resultado. Essas palavras incomodaram bastante o treinador, que ao anunciar a saída, falou pelos vários problemas que enfrentou nessa segunda passagem pelo Leão. Que eu tô fora do Sport, eu tô saindo hoje do Sport, né? Agradeço muito o torcedor, agradeço o apoio do torcedor, mas eu não consigo trabalhar com pessoas desse naipe. Pessoas que enganam, que querem enganar torcedor, querem enganar de jogadores, querem fazer de tudo e os problemas é só com os outros, não é com eles. Os problemas financeiros também atrapalharam, não apenas nas contratações, mas também nos pagamentos para o treinador. Eu estou no Sport há 4 meses e não recebo. Não recebo, não recebi uma imagem ainda. Recebi 2 CLT, e o pior de tudo, que ninguém me dá uma satisfação. Ninguém me dá uma satisfação. Como é que você pode ir para frente assim? 10 anos depois, Nelsinho Batista encerra sua segunda passagem pelo time rubro-negro. Foram 17 jogos, com 7 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Nelsinho acredita que foi a última passagem pelo Sport. Eu acho que o meu ciclo no Sport acabou, né? Essa é a minha última passagem pelo Sport. Eu agradeço muito o torcedor. Talvez algum torcedor vá ficar magoado comigo, mas na frente, né, eles vão entender o que eu estou dizendo hoje nessa declaração. Estou usando da mesma forma que usaram comigo ontem, né, soltando um áudio que, para consumar esse áudio, só faltou a derrota do Sport ontem. Mas eles deram azar, porque Deus é grande. Tá ok? Obrigado.